5320, se possível, pode mandar pro hoje, tá? Alan, somente mantém o perfil lateral. R6141, na Fonte Serizana, Pistola 0, versão 1 na 0609. Sente, Trevor Porto, Leandro Padrão. Azul 2781, telefone Leandro 37, aguarde a transferência. Suscrito. Salvador, boa tarde, 422. Informação, tanto. 422, assina identificação, desse mantém o nível de voo 050, chegada Gomery 1. 050, Gomery 1, a possibilidade de cancelamento da redução de velocidade de Gomery? Desça conforme carta, 4422. Ok, desça conforme carta, 4422. Pela sua confirmação, nosso sistema conta no seu plano de voo como Medevac. Seria transporte enfermo ou transporte de armas vitais? Não, negativo, seu 3437 não. 37. Controle, boa tarde, o azul 2788 decolou na Momo. Azul 2788, contato radar em decolagem, suba via Momo para 1170. Momo 170. Cancelamento 2230, inicie redução de velocidade para 170. 200. 437, no centro Recife, em 260, alterna 288. 260, 1288. Obrigado e boa tarde. Estabilizado? Estabilizado, no S2, já com a pista 20, chama 63, ela. Pode aproximação LS, cabeceira 1-0, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. 2-5, chama 63, ela. Passaria 2-2-3-0, desça para 2.000 pés, o altímetro em Salvador 1-0-1-5. Spam estabilizado, no Lucas E2. 2.000, reportar estabilizado. Aguarde, vamos verificar junto a torre Salvador. Chané 6320, redução de velocidade 1809. Confirma 1809. Correto. Vixe, Salvador está com chuva leve sobre a pista, ok? Pista na 0, aventura 6-0-grau-08-9. Livre pouso 9-0, Xenero 63, 1-5. Solo cruzador 2230. 2230, compete aproximação VS, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. 2-9-5. O 6320 pode prosseguir na descida e está autorizado o procedimento? Chiname 320, desça para 3.000 pés, último trem Salvador 1-0-1-5. Está autorizado o procedimento? Autorizado o procedimento, descida para 2.000 pés, 3.000 pés, último trem 1-0-1-5. Autorizado o 6320. Azul 4462, a torre reporta pista molhada. informação Tango. Chama 226, assine a edificação. E se mantém o nível de voo 060. Chegada a Bomé de Ono. Identificou 060, alguma posição de Bomé de Uitap? Coragem. Nível periferi, pra sobrevoo Águas Claras. Não se escuta sem interferir, Mike Vitral. Te informo iniciando o sobrevoo, Mike Vitral. Programa no local, Mike Vitral. Chama 320, desce para 2000 pés, chama estabilizado. 2000, reportagem estabilizado, menos 320. Autorizaria ou coordenaria PROA de PROTI para o 2788? Aguarde a possibilidade de 2788. Muito obrigado. Ano 5, solo 32, libera a gerência, chame solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, decimal 9. Pro Oxenero, 63, ano 5. 0, 7, 0. Paciente, 3, 1, 4, 4. Boa, 2, 2, 3, 0. Livre pouso, pistana 0, vento 1, 70 graus, 08, nós. Livre pouso. É, te informo, livrando o setor. Chame a 320, complete aproximação, ele é Sector 3, cabeceira no zero, chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. 198, 95, 320. Solo 35, libera gerente, chame solo 1, 2, 1, decimal 9. 1208 vai chamar o passarido. 2230. 1, 2, 1, decimal 9. 1, 2, 1, 9. Pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 0, Chevrolet, sobre campo, pista seca. Ciente, metro 0. Confirmando, a pista tá seca ou molhada? Pista seca, chuva leve sobre campo, chuvisco sobre campo. Ciente, metro 0. Precisão, aeronave na curta final, ano zero. Faz o tráfego autorizado alinhar e manter, pistão ano zero. Desça para 3 mil pés, o altímetro em Salvador é no 0 no 5. 3 mil como é 500, né? 2 mil. Meia 330, solo 68, libere a gerência, chame solo 121, decimal 9. Gerência 219, meia 330. Wave 53, autorizador de decolagem, pista no 0, vento 1, 8, 0 graus, 0, 6, 12, nós. O 6220 pode passar direcionado descida, abaixo de 5,5, sabe? Eu estou lá na registração de altitude, hein, sabe? 6220. 6220. Decolada 40, chame controle de Salvador 120, decimal 8, uma conta. 08, graças. 4422, pede de aproximação em linha 3, cabeceira 10, chame a torre de Salvador em 18, decimal 95. 18, controle é o JV53. JV53, contato radar de decolagem, submantenha 210, saída PUCA, transição, Aru. 210, Pucaru, GI. Na 6226, livre LS, desça para 2000 pés, altímetro em formadura no 05, chama estabilizado no localizador. 2000, chamará. Aru 2788, chame o centro Recife 2545, alterna 2685. Chama Recife 2545, alterna 2685, 2788. 3144, pode continuar a descida? Correto, desça para 3 mil pés, o altímetro em Salvador no 015. 3 mil bem 15, está 3144. Correto, descida para 3 mil pés. 3 mil, isso aí, obrigado. 23 de Salvador. Boa tarde, é o Papa Romeu Vitor Hotel Delta. Papa Romeu? Papa Romeu Vitor Hotel Delta, senhor. Decolou Serra Índia com Índia, destino é Serra Índia com Índia. Interceptou a BR-324. É um Romeu 44 com PLB2, invocado 2000 no transponder. Vitor Hotel Delta, mantém senhores de voo visuais, 510, altímetro em Salvador, no 0, no 5, acione código transponder 0124 no transponder, informa o tráfego do Mike Vitor Alfa sobre o voo próximo a esse setor que o senhor se encontra, 510, fica atento ao tráfego. A gente ainda não vai visual, mantém a separação, Vitor Hotel Delta. Mike Vitor Alfa, atenta ao Vitor Hotel Delta, um Robson 44, sua direita, mantendo 510. Já visual com o mesmo... Se autorizado, vai comprando o parque de Pituaçu. Pituaçu, travessia da final da 1-0 entre Tony Simbra, Vitor, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, vai manter o Valério, está visual com o Vitor Hotel Delta para seguir para Pituaçu. Confirme, o Mike Vitor Alfa solicitou o sobrevoo no Iguatemi? Negativo, o Mike Vitor Alfa vai manter Valéria. Através de Águas Claras, está visual com o Vitor Hotel Delta. Autorizador, voo 2006 para a descida. 2006, contato radar 60, município de Salvador, desce mantém o 050, autorizando chegada do Bomédio 1, ou direto do Bomédio. 050, Bomédio, Bomédio. Sou Delta? Escuta. O filme solicitou a sobrevoo em qual local? Vai comprando o parque de Pituaçu, senhor. Está próximo ao seu ILS. Já efetuou a travessia da final da 1-0 entre Tunis e Vitor de Tráfico, aproximando para a 1-0 agora. Ciente, vai entre Tunis e Simbra, o Vitor Hotel Delta. Está 3-1-4-4, pode descer para 2000 e interceptar? Correto, livre ILS, desceu para 2000 pés, chama estabilizado, então 3-1-4-4, altímetro 1-0 no 5. Homem 15, descendo para 2000, 3-1-4-4. É 2-2-6, tá, foi ILS. Chileme 226, forma o tráfego Robson 44, a baixa altura, 500 pés, e ele efetua o cruzamento da final da 1-0, tenta interferir com sua aproximação. Chame a torre 18, decimal 95. Chamado 95, 626, do tráfego. Delta visual com tráfego na final. Pede. Chileme 226, faz sinal de aproximação, reparte visual com o campo, informa o negativo do chuva sobre o campo e pista seca. Passada. O Mike Vitor Alves. Aguarda a transferência, Mike Vitor Alves. Controle, o Vitor Alves Delta está entre Dona e Simbra, se autorizado vai manter a retaguarda do asa fixa para cruzamento, devido à formação. Quem é o controle? Vitor Alves Delta. Prossiga. Está entre Dona e Simbra agora nesse exato momento, vai manter um pouquinho mais à esquerda. Mais próximo a ILS para cruzamento, senhor, devido à formação. Teste. Mike Vitor Alfa para a coordenação de tráfego, chama a turma 18, decimal 95. 1-8-9-5, dá presente, Mike Vitor Alfa, agradece. GB53, chama o centro Recife 2545, alterna 2085. 2545, da meia, 2085, alternativa. Toda RMA, visual com tráfego na final, para cruzamento mais central. Quando o Vitor Hotel Delta passou o barradão, o seu autorizado vai comprando o seu aeródromo para cruzamento. Vitor Hotel Delta, tem um tráfego de instrumento aproximado na final do 1-0, preciso que o senhor efetue o cruzamento da final do 1-0 com o rumo do litoral. Com o rumo do litoral, senhor. É só devido a uma formação aqui, então inicio o cruzamento, Vitor Hotel Delta. Afirmativo, inicio o cruzamento agora com o rumo do litoral, rumo sul. Mike Litoral. Copiado, vai com o Pro Sul, Vitor Hotel Delta iniciando o cruzamento. Correto. O Serra Whisky Delta Lima, senhor. gente informe após o cruzamento, informe interceptando o litoral, prosseguindo para o local do sobrevoo, Vitor Hotel Delta. Informará no local do sobrevoo, Vitor Hotel Delta. Aqui o litoral faz a frente agilizando, autorizando o cruzamento do campo. Reporte no farol de Itapuã. Irei efetuar o cruzamento na lateral da pista 17, porém não tem contato visual com Itapuã devido à grande chuva no setor, mais litoral. Ok, então reporte verificado a cabeceira 105, cruzamento sobre a pista. Confirme, Mike Litoral. Reporte na vertical da cabeceira 35, Mike Litoral. Portarax, vertical da cabeceira 35, Mike Litoral. Xaner 6226, sala 48, libera gerência, chame solo 121, decimal 9. Posição normal, liberando a gerência 61, 6226. Aqui, Salvador, para ser desejado. Torre Salvador, está na 3144 ILS da Brasil. Litoral, só mantenha o setor aguardando a nova autorização para cruzar o campo. Desconsidere e mantenha o setor aguardando a autorização para cruzar o campo, sem interferência com a final da 0. Vai cruzar o 17, manter o setor norte sem interferir com a final da 0, Mike Litoral. A 3144, informa o tráfego do setor norte, sua esquerda, mantendo 500 pés. Não interfere com a aproximação. Os autorizado, pista na 0, vento 220 graus, 05 nós. Repouso na 10, tá? 3144. Desça para 2 mil pés, o altímetro em Salvador no 015, livre a final ILS X-Tray, cabeceira no 0, chama estabilizado no localizador. 2 mil cobertinhos e colomada de Contrato agora na final da 0. Positivo, já visual, Mike Litoral. Complete agora o seu 360 aqui no contato visual, prepare-se para cruzar a retaguarda da aeronave. Retaguarda da aeronave sobre o eixo da 17, Mike Litoral. Lima, correto? Afirmo. A gente está sem frequência livre, chama na remetida. Lá na repetida, Vitor Hotel Delta. Guarda do tráfego vai iniciar a Mike Litoral. Litoral autorizado, reporte no verificado 35. Reportará na cabeceira oposta, Mike Litoral. Salva 5, por gentileza, confirme se pegou vento de calda? Não, negativo. Em geração da informação, libere a direita, solo 121, decimal 9. 121, decimal 9, 3, 1, 4. Vitor Alfa cruzou o campo, prossegue vertical de sala Lares, mantendo a frequência da torre. Na sua escuta, totalmente condicionado, interfere diretamente no eixo de decolagem da 17, Mike Vitor Alfa. Estabilizado no localizador. Decolagem de Serra 8, Delta Lima, senhor. Vai comprar da Barra, o Vitor Hotel Delta. Vitor Hotel Delta, 500 pés, pelo litoral sul, altimetria em Salvador, 1-0 no 5, Vitor Hotel Delta, informe iniciando sobrevoo no farol da Barra. Vamos lá, iniciando sobrevoo, Vitor Hotel Delta. Vitor Hotel Delta agora na presente de Pituba, se autorizado vai comprar de Serra Índia com Índia. O senhor viria suspeito sobre voo na Barra? Última forma, senhor. Se autorizado para o de Serra Índia com Índia. Somente cruzamento da final da 1-0-1, sim, de vista de tráfego aproximar o instrumento. Não copiou, autoriza o Vitor Hotel Delta manter pro ou manter Barra? Efetua o cruzamento da final da 1-0 entre Duna e Simbra, em virtude de tráfego em aproximação instrumentos. Ciente, iniciará entre Duna e Simbra o cruzamento da 1-0, o Vitor Hotel Delta, agradeço. O 2006 estabilizado. 2006 complete a aproximação em LS, cabeceiro 1-0 e chame a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 18-9. 2 Salvador, boa tarde. 1964, vamos cruzando 200 para o 70. 1964. Na identificação desse mantém 050, chegada ao Bomédio. 050 no Bomédio, no 964. De volta, é parte visual com campo. No momento negativo, chuva, pista seca. Alfa, tem condições de manter a vertical do farol de Itapuã? Na presente tem, livrando o setor Mike Hidral. Você tem inicialmente o farol de Itapuã, tem uma aeronave agora para decolagem na pista 17, curva esquerda. Na atenção mesmo, vai aguardar a decolagem e autorização de retorno Mike Hidral. Ali mantém pista 17. Agora chuva na no final, na cabeceira 28. Está livre o pouso para o voo 2706? Sim, foi autorizado. Livre pouso. Gente, o Mike Golf está chegando adicional, helicóptero Robson 44, 500, pés no farol de Itapuã, abaixo de 300 de decolagem. Ah, meu Mike Sierra Golf, decolagem autorizada, pista 97, vento 220 graus, 08 nós. Vamos decolagem, Golf. Gol 2006, sol 859, confirme pelo vento de cauda. Pegou a 5, mas 59. 59, graças pela informação, libere a direita, chame sol 1, 2, 1, decimal 9. Direita 2, 1, gol 209. Meu mais Serra Golf, decolado aos 59, chame controle Salvador 1, 2, 0, decimal 8. 08, Mike Saragossa. Trole Salvador, Papa Romeu, Mike Saragossa, decolado na sua escuta, desceu da ponte. Saragossa, contato radar na decolagem, subir mantém o 090, saia da Conde. 090 Conde, Mike Serra Golf. Com Terra Índia, Eco Índia, senhor. Agradece a colaboração, o Vitor até o Delta. Frequência livre. Bruno 964. Prossiga, senhor, quase. Estou em reporta agora, pistinha Oso, cabeceira em Oso 28, metade de... Vento 230 graus, com 8 nós agora, dentro de superfície. Prepare o chegada TPP1. Positivo, só podia só repetir essa chegada, por favor? TPP1, Tango Eco Papa Índia Papa. Está presente, seu ajuste para voar direto para o PRIM. Descendo inicialmente para 050, permanece descida para 050. Pegar a carta aqui, se eu puder me dar uma proa aí, oficial, lembrando. Ideal para a posição, o PRIM seria 080 a partir de agora. 080 tomando proa e vamos provar aqui na carta. Pois, o senhor tem condições de executar o RNAV da 28? Positivo. A gente prepara o RNAV da 28. RNAV da 28. utilizar ele pro do Sierra Vista 362 pro voo 964, senhor? Até inicialmente o rumo orientado pelo controle em virtude da circulação para cabeceira 28 em Salvador. Então vamos manter tão proa, 80, aguardando Sierra Vista 362. Correto. Salvador, bom 885, 5240, vai iniciar descida em mais 30 segundos. Bom 885, segunda indicação, previsão de chegada, repite, ou se mantém o 060 quando pronto. 060, repite, 1885, afirmativo. No 964, ali, uma curva ligeira na esquerda para 70 para contornar a aprovação. Pente pro 70 por conta deles? O 8 mesmo. Pente, informe livre das informações para ser reorientado. Amarelo. Desse mantém 100 inicialmente. Faz centena, 885. Atingindo 5.000, o voo 964, pro agora é 80. Sim. Romeo Mike Sierra Golf. Copia. Poderia confirmar o local de Sierra November Mike Lima, o nome da localidade? Manduca Leão. Fica a 5 milhas da cabeceira 1-2 de do Zumbi dos Palmares, no setor sudoeste. Você ingressa na terminal de Aracaju, confirma. Afirmo, vai voar até umas 10 a 12 milhas após a posição dentro, aí ele tá, inicia a descida. Controle ciente. Mike Serra Golf, quando possível, confirme seu estimado de pouso. Estima pouso aos 1830. Tente 1830. Gol 1964, se tiver condições, está autorizado a voar na Pro de Serra Vida 362 para completar o procedimento da RNAV. Positivo, 362 para completar a RNAV. Mantém 5, baixo para 4.000. Autorizado, descida para 4.000 pés, que negar 1-0 no 5. Para 4.000, 1.015 ajustes. Só confirma a pista, seja uma olhada, senhora. Gol 964, aguarde. Gol 964, a torre informa pista úmida. Úmida, obrigado. Tiago, solicita o sinal 110. Tente, mantém ainda a subida até o 090 e aguarde autorização para subir para nível 190, Mike Serra Golf. Golfa. Gol 1964, desça para 2.510, sem negar, 1-0 no 5, procedimento RNAV pista 28 autorizado, informe quando estabilizado. Gente, permanece estabilizado, subo 1964. Gol 1885, autorizado descida para nível de voo 050. 050, 885. O meu Mike Serra Golf, autorizado no nível final 1-1-0. 1-1-0, Golf. Gol 1885, sua velocidade. No momento, 2509. Gol 1885. Tente, inicie redução para 2209, é o número 2 para aproximação. Reduzindo, 2209, gol 1885. Okay. Procedimento passando 362, voo 9-9. Gente, informe estabilizado, autorizado procedimento RNAV. Amarelo estabilizado. Voo 985, autorizado, descida para 4000 pés, CNH 10095. Ok, 4000 pés, 1015, 885. Oi, Salvador, passarei 2230, ponto esperada 28, pronto. Passarei do 2230, autorizado a alinhar e decolar pista 28, vento 190 graus, 099. Decola 28, passarei 2230. Para informação, na linha do litoral sul, helicóptero, Robson, mantendo 500 pés, não interfere com a sua decolagem, mantém até 2500 após a decolagem, passarei. Vai manter até 2500 após a decolagem, passarei 2230. Zona 54, motivo da descida até o nível 200, devido ao tráfego com o mesmo estimado para a posição bomba, ainda sem contato com o controle, mantendo o nível 190. Entendi, 3, zona 54. Voo 1885, desça para 2510, Senegal no 015, autorizado procedimento RNAV, pista 28, informe quando estabilizado. 2500, 885, autorizado RNAV, chance estabilizado. O vento é de 1,60 graus com 6 nós. A intenção é continuar a aproximação para a pista 28. Um minutinho, 60 com 4 nós? 1,60 graus com meia dúzia de nós. Ok, então nós preferimos trocar para o ILS da 10. Entendido que a solicita prosseguir para a pista 1,0, afirma? Afirmo. Afirmativo. Gente, Gol 964, chame a torre na frequência 118.95. 118.95, 964. Gol 985, sua federação para a final da pista 1-0, curve à direita na proa 285, limite dessa proa, a radial 320 de Salvador. Direita 285, radial 320 de Salvador, 885. Então 3154, informa que a pista em uso é 1-0, 160 graus, com 7 nós. Vetoração para a final da pista 1-0, curve à esquerda, proa 035, limite dessa proa radial 280 de Salvador. Esquerda 035, limite a 280 de Salvador, tá? 3154, está mantendo 200. Gente, autorizado descida para nível de voo 050, tá? 3154. Autorizado descer para o nível 050, 3154. Salvador, passarei 2230, decolou da 28 na sua escuta. Opa, ciente da mudança de pista. Passarei 2230, contato radar, passa 2000 pés, via saída Arbo 1, autorizado voar direto Elefa. Autorizado direto Elefa, passarei 2260. Voo 1885, reautorizada descida até 4000 pés, CNH 1095. 4000, 1585. Tenta produzir ali no 367, quando possível, ele é suíço para 10. Confirmei, modulo para o controle. Boa tarde, Oxenai 6326, nível 190, para a descida. Oxenai 6326, confirme que o transporte está acionado. 5104. Oxenai 6326, contato radar, 46 milhas do SBR de Salvador. Autorizado voar na proa da posição Bomete, pista em uso em Salvador e ao 10. Então, Bomete, pista 10, Oxenai 6326, confirma a chegada, por favor. Bomed 1, sob vetoração, curve à esquerda na proa 355, é a proa da posição Bomed. 355, achando a 6326. Quando possível, para a defesa. Salvador, confirmando 3154, desce até o 050. Afirmo. Passaria 2230, vou em proa de Elefa, suba inicialmente até 4000 pés. Elefa, 4000 pés, passaria 2230. Afirmo. Passaria 2230, suba até 4000 devido ao tráfego na posição de 10 horas, 23 milhas. Cruzar nível 150 para o nível 050, Airbus 321. Sente, o passaredo vai subir e manter 4000 pés na proa de Elef. 2230. 3260, Xaner para a descida. O Xaner 6326, autorizado descida para o nível 060. Nível 060, Xaner 6326, pode voar a Bomed? Afirmo, Bomed, Bravo, Oscar, Mike, Echo, Delta. 6326060. Na escuta. Na escuta, senhor. Restrição paga pelo controle Salvador após a decolagem. Mantenha 4000 pés até a 330 milhas de Salvador. Ok, então. Vai manter 4000 até 30 milhas de Salvador. O TAN 3805. Só para deixar claro, após a decolagem vai manter a proa até 2500 e após seguir no perfil da saída, mantendo 4000 pés até 30 milhas de Salvador, ok? Para manter a proa até 2500 após curva esquerda, subindo restrito 4000, TAN 3805. Autorizada a decolagem pista 28, vento 180 graus, 099, TAN 3805. Vai iniciar. Ligada na pista 28 para a decolagem. Oi, espera na posição P, altitude e curso em balde, por gentileza, senhor. Altitude de 4000 pés. Aguarde, TAN 3154, mantendo isso até o nível 050, devido ao tráfego na posição de 1 hora, 8 milhas e meia, rumo oeste, Alfa-Tango 72, mantendo 4000 pés. Certo, TAP mantém 050 ATG 3154. Está mantendo 200 pés sobre a água, Mike Brown. Certo. Xaner 6326, a descida está autorizada pelo nível 060, em TAP está previsto espera devido ao tráfego alinhado na pista 28 para decolagem. Gente, 6326 vai fazer espera em TAP descendo ao 060, 6326. Helicóptero à esquerda do eixo de decolagem mantendo 200 pés, linha do litoral, não interfere com a sua decolagem. Chame 1208 agora, tem um bom voo, TAN 3805. 2208, bom trabalho, TAN 3805. 05, decolou da 28, mantendo a proa de decolagem 3401. TAN 3805. Contato radar de decolagem, ao atingir 2000, curve à esquerda na projeção. 2000, curva à esquerda na projeção, TAN 3805. 2885, desconsidere e espera na posição pelo. Autorizado descida para 2000 pés. Autorizado prosseguir para a posição duna após pelo e completar o procedimento ILS que saída pista 10. Ok, 885 após pelo, voa duna e está autorizado o procedimento ILS que saída 10. Bateria 2230, livre subida para nível 180. Autorizado subida nível 180, contagem 2230. Decolar e agora cumpre o gradiente 0-5, autorizado subida para nível 340. Subida ao 340, Santa 2230. Lado passaria 2230, voar direto ao destino após Elefa? Após Elefa, está autorizado voar direto ao Vitória da Conquista. Muito obrigado. Uno 54, abandone espera na posição ITAP, complete curva à esquerda na proa 060, autorizado ILS X-Ray da pistão na 0, descendo para 3000 pés, que negar na 0 no 5. 3000 pés, no 0 no 5, esquerda 060 e autorizado ILS da pistão na 0, 31 no 5 mais. Posso 27 no 4, Antônio? Escuta, confirmando, cumpre a restrição superior da Momo, passar nível acima do 100 de 15 a 25 milhas? Afirma. Gente, livre decolagem da 10, 160 graus, 10 não, azul 27 no 4. Entre livre decolagem, 10, azul 27 no 4. Tente Oceano 6326, estimado de apenas uma espera e será sequenciado para o ILS da pistão 0. Espera 6326.